conto os dias, conto as horas, e não vejo a hora de chegar pra ver você, pra ter você, pra te amar, te falar do meu amor, te envolver, me entregar e sentir o seu calor, me perder e sonhar, até mesmo acordado eu sonho com você, com seu olhar, com seu andar, a me enlouquecer. É saudade demais pra segurar. Vem me abraçar, vem me beijar, vem pra ficar. Vem me abraçar, vem me beijar, conto as horas e não vejo a hora de chegar pra ver você, pra ter você, pra te amar, te falar do meu amor, te envolver, me entregar e sentir o seu calor, me perder e sonhar, até mesmo acordado eu sonho com você, com seu olhar, com seu andar, a me enlouquecer. É saudade demais.